E vamos iniciar com o argentino Adrián Barilari, que aqui nos aparece com o seu projeto a solo, Barilari. Adrián Barilari fez o seu nome como vocalista da banda argentina Rata Blanca. E do álbum Infierno Rock, da carreira a solo de Adrián Barilari, vamos ficar com a música As 10 Espadas. Para vocês, Barilari, As 10 Espadas. Yo te veo al fondo. Continuando com o som pujante, após Barilari, ficamos com Lazy Bones e do álbum Kiss of the Night, ficamos com a música Run. E terminamos esta sequência com a banda em que atualmente Tony Harnell está mais empenhado, a banda Starbreaker. E do álbum Dysphoria, ficamos com a música Fire Away. E vamos agora para uma nova sequência, e para iniciá-la temos os Harley e do álbum Ready to Hurt, vamos ficar com a música Leave Me. Para vocês, Harley, Leave Me. Thank you. Streets of mist. continuamos com lançamentos de 2019, já que é este o tema deste Riff Service. E após Harley, ficamos com os Sister Rose. E do álbum No Cause for Distraction, ficamos com a música World Stops Turning. E terminamos esta sequência com os espanhóis Six Strings. E do álbum Cries of the Soul, ficamos com a música Six Strings. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciar com o lançamento do terceiro álbum dos Inglourious, que em 2019 lançam o álbum Ride to Nowhere. Para vocês, Inglourious, Glory Days. From glory days. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas, após Inglourious, ficamos com Brad Smith. E do álbum Chasing Signs of Life, ficamos com a música Help Yourself. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com um som mais hard rock melódico. E vamos iniciá-la com os Find Me, e do álbum Wings of Love vamos ficar com a música Bottom of My Heart. Para vocês, Find Me Bottom of My Heart. Girl. old man say what's wrong with you, you beauty queen, saddest thing he had ever seen. It wasn't just me. From the mountain top to the deepest ditch, you ran all the way from queen to bitch. What did I do? Or was it you? We'll be right back. job. Busted, baby. You had me in the palm of your hand, you're pumping on the string. And when I saw you with another man, well, that changed everything. The look in your eyes, well, you got me hypnotized. Tell me what were you thinking, I'll never know. Well, I got news for you. E nesta sequência mais melódica, após Find Me, ficamos com Wake the Nations e do álbum Heart Rock, ficamos com a música Fallen Angel. E terminamos esta sequência com Morano e do álbum Morano, ficamos com a música Cookie Jar. E vamos agora para uma nova sequência, onde nos aparece um hard rock mais puro e duro. E vamos iniciar com o regresso dos Jet Boy. E do álbum Born to Fly, vamos chegar com a música Old Dog, New Tricks. Para vocês, Jet Boy, Old Dog, New Tricks. We E após Jet Boy, quem nos apareceu foram os Destiny Ocean. E do álbum Peace, Love and Heavy Metal, ficamos com a música Masquerade. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter um som mais hard rock clássico. Já que da banda The Cards faz parte Paul Quinn, um membro fundador dos Saxon. E do álbum The Cards vamos ficar com a música No Soul. Para vocês, The Cards, No Soul. We'll be right back. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após The Cards, ficamos com os Lish High. E do álbum Blues, Brawls and Beverages, ficamos com a música Planet Terror. E terminamos esta sequência com os Lunette. E do álbum Nightwalker, ficamos com a música Cockroach. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E para iniciá-la, temos uma banda que tem um som bem retro, bem 70s. Estou a falar-vos dos Rival Sons. E do álbum Feral Roots, vamos ficar com a música All Directions. Para vocês, Rival Sons, All Directions. Tiny universe, there's nowhere left to hide. And I worry, does the cosmos see what I hold inside? Holding love in all directions, constantly I'm searching for the truth. And that's the part they pass me on to you. Wondering if you pull me through. Wondering if you pull me through. There's a feeling when I see you that is magic, and I believe it, and I let go. What I cling to, reaching out with both of my hands. Lead me to the water and teach me what I don't understand. Teach me what I don't understand. Thank you. I know that I won't forget you. I knew it from the day I met you. I know you really loved me. I wish you'd just call me, baby. All I need is just a maybe. Give me something to hold on to. As the days go by, I'm the man who really loves down at these walls, though they make no sense at all. You went away, memories stay. I began to fall deeper in these thoughts, the things that I don't want to say of you and me. Morning May, I just can't break free. I try to every night, these demons I can't fight. What gives you the right? Why did you go away? I think about it every day. And now you're here to stay. Why did you have to go? That is something I'll never know. Was it the love you couldn't show? Getting clear, the reason you feel so near, watching over me. I was blind, but now I can see. I try to every night, these demons I can't fight. What gives you the right? E nesta sequência de baladas, após Rival Sons, apareceu-nos uma banda com som mais hard rock melódico. Estou a falar-vos dos Vienna. E do álbum Forever Free, ficamos com a música Do You Remember? E terminamos esta sequência de baladas com os Gene Any. E do álbum 100% Proof, ficamos com a música Haunt Me. E vamos agora para uma nova sequência. E a iniciá-la temos a banda Ozara. E do álbum Apocalypse, vamos ficar com a música Hunter. Para vocês, Ozara, Hunter. We'll be right back. You incarnate me, you call my name. Go find a war. That's creeping sound that tears the ground and cuts you to your core. Beneath the trees that scar my brain, it's what you pray for. This is what you pray for. Go find a war. Can't go back. Take it out of the world. The beginning of the end, take it out of the world. E após Ozara, ficamos com o grande regresso de Kane Roberts, um ex-guitarrista da banda de Alice Cooper. E do álbum The New Normal, ficamos com a música Beginning of the End. E esta música conta com Alice Cooper e também com Alissa Whiteglues. E vamos agora para uma nova sequência, a última sequência deste Riff Service. E vamos iniciá-la com os Razzmatazz, e do álbum Hallelujah vamos ficar com a música A Gun for Hire. Para vocês, Razzmatazz, A Gun for Hire. We'll be right back. left out in the night. Cock my amulet, and your enemy. They are nothing, nothing. Nothing's as real. For destruction, forever in the past. Chew you up, spit you out, what it seems to be. Here I am, falling to my knees. Confide in that bullet and your enemy. Now you're left with nothing. Keep their innards, babe. E é com os norte-americanos Tora Tora que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os Razzmatazz e do álbum Hallelujah ficamos com a música A Gun for Hire. Continuamos a sequência com os Massive e do álbum Rebuild Destroy ficamos com a música Bullet. E terminamos com os Tora Tora que regressaram em 2019 aos lançamentos de originais. E o álbum foi o álbum Bastards of Bill. E deste álbum ficamos com a música Let Us Be One. E é com Tora Tora que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo-vos a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com. E eu sou Gabriel Souza. Rock on! She stopped.